permanecer permitindo que isso aconteça, estou dizendo permitindo nós enquanto o clube, tá? É, a gente já teve essa conversa internamente, o presidente está fazendo um esforço grande, graças a Deus, com um pouco mais de recursos, que ainda não são suficientes, a gente sabe disso, e a gente está dando aquelas prioridades A, B e C, sabe? Assim, e a prioridade A é tal coisa, tal coisa, tal coisa. São reuniões internas com capitaneadas pelo Cid Clay e pelo presidente, para que a gente pontue onde a gente não pode deixar nenhum momento de investir. E é isso que a gente está fazendo, tá? Então, muitas vezes a pergunta do colega é: não, o jogador já chegou machucado. Não, não chegou machucado. O jogador foi uma infeliz coincidência, nesse caso aí do Ed Clay. E os outros, o que a gente espera é que daqui para frente isso não volte a acontecer. O doutor Fábio, ele passa 15 dias, 7 dias, como é que é esse prazo para ele? A gente hoje, inclusive eu acabei de sair do CT, né? Teve uma conversa boa com o Ed Clay, ele clinicamente não sente dor. Ednei, desculpe. Ele não sente dor, ele já está começando a fazer alguns exercícios. Nós vamos fazer uma ultrassonografia com uma semana. Se essa lesão, porventura, existe e estiver fechada, ele é um atleta que já vai para transição. Não me parece ser nada grave. A gente fez inicialmente uma ressonância que mostra um estiramento, mas não com uma importância tão grande. Só que é um músculo muito exigido na chapada e na abertura da passada, né? Que é o adutor. Então, quando faz isso aí, é um músculo que exige muito durante o jogo e, óbvio, a gente precisou ter um cuidado um pouquinho mais reservado para não tornar uma lesão pequena numa lesão que vai tirar o atleta durante muito tempo. É verdade. O exemplo claro aí, não sei se o amigo tomou conhecimento e viu, foi o árbitro baiano, né? Aos 23 minutos do segundo tempo, o baiano Emerson Ricardo de Almeida, né? Ele sentiu a perna direita e precisou sair de campo carregado. Já pensou? Ele botou a mão aqui na panturrilha e não conseguiu andar mais de jeito nenhum, tá vendo, doutor Fábio? E panturrilha é mais chato ainda. Eu só espero que ele não precise, nesse momento, aumentar a casuística pra gente. Então bote ele na Bahia, por favor, que a gente já chega, tá bom? Já deu pro ano todo. Eu tô brincando nesse momento, mas é muito sério o assunto. É muito sério, né? E acontece, óbvio que, né? A gente tá fazendo todo o esforço lá dentro, junto com a diretoria, junto com o entendimento da comissão técnica aí do futebol, para que a gente entregue o melhor produto possível. Porque o espetáculo vai acontecer se todo mundo tiver inteiro para fazê-lo, né? É isso que a gente quer ver o CSA jogando, como jogou o último jogo agora aí contra o Brusque. Bom, conversamos aqui no programa, meu caro Jorge, com o doutor Fábio Lima, ele que é facultativo no Santos Esporte Clube Araguaro, com o apoio cultural de Água Mineral Verdes Mares, empresa do grupo Rafael Tenório, beba sem moderação. Eu volto daqui a pouco nas últimas do programa. Muito bem, Costa Cabral, vamos agora direto a um intervalo e a gente volta já já. Difusora! Domingo, a partir das 10 da manhã, aqui na Difusora. Tá no gosto da galera, tá na boca do povo, Domingão Esportivo é campeão de novo. Paulinho Guedes. Alô você, torcedor, estaremos domingo aqui no Domingão Esportivo, conto com a sua presença. Paulinho Guedes comanda a maior movimentação esportiva do rádio alagoano. No Domingão Esportivo você fala. Fique ligado. Domingo, na Difusora, é dia de Domingão Esportivo com Paulinho Guedes. Difusora. O aniversário da Carajás continua repleto de ofertas imperdíveis. Tudo para construir, reformar ou decorar a sua casa com preços incríveis de presente para você. E aproveite também toda a linha de smartphones com até 30% de desconto. É o aniversário da Carajás. Comemore você também em todas as lojas, no site, no app ou no WhatsApp 11 4003 2020. Somos Carajás, somos Nordeste. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo aborda temas sexuais nas conversas com o propósito de acabar com as inibições de crianças e adolescentes. Em geral, o abusador envia por e-mail propagandas atrativas, iscas, com temas de interesse infantil ou juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Aos sábados, das 13 às 14 horas, aqui na Difusora. Eternamente Jovem. Uma viagem ao mundo maravilhoso da Jovem Guarda. Feche os olhos e sinta. Eternamente Jovem. Músicas, informações, curiosidades, entrevistas sobre o movimento Jovem Guarda, seus antecessores e sucessores. Splash Splash fez o beijo que eu dei. Eternamente Jovem. Produção e apresentação. Givaldo Kleber. Porque a brasa da Jovem Guarda continua acesa. Bora? Dicas para um trânsito mais seguro. Pedestre, em estradas ou vias sem calçada, caminhe mais à esquerda possível, no sentido oposto aos dos carros, para poder ver e ser visto. Procure a faixa de segurança mais próxima para atravessar. Quero água pra beber, água também pra você. Vamos mandar logo essa sede pelos ares. Água mineral tem que ser verde mares. Água mineral tem que ser verde mares. Eu quero água pra beber, água também pra você. Vamos mandar logo essa sede pelos ares. Água mineral tem que ser verde mares. Água mineral tem que ser verde mares. O suor do forró, calor da vaguejada, praia e futebol, na vuvuca da balada. Lá em casa ou no trabalho, onde a gente tiver. Viva com saúde. Água mineral tem que ser Verdes Mares. Mineral Verdes Mares é o que todo mundo quer. Feira do povo. Jorge Afrânio. Muito bem, aqui de volta com a sua resenha do povo. E agora vamos direto falar do Clube de Regatas Brasil com Carlos Pereira. Carlos Pereira. Muito bem, de volta assim com muito mais do Clube de Regatas Brasil, que venceu a equipe do Cururipe e, portanto, está na grande final do Campeonato Alagoano, temporada 2023. A partir de agora, eu vi o técnico Humberto Loso, da equipe do Clube de Regatas Brasil, e fala de mais uma vitória nessa temporada, hein, professor? Obrigado, parabenizar também a todos os atletas, né, estender os parabéns a eles, a todo o staff, a todos os envolvidos, né, direto e indiretamente com o CRB, desde o presidente, passando pela diretoria, todos os funcionários que trabalham junto conosco no dia a dia, para que a gente oferta o melhor para os nossos atletas entrarem dentro de campo e fazer o seu melhor, né. Conseguiu o nosso primeiro objetivo dentro dessa competição. Você só tem o direito de ser campeão quando de fato você está numa final. Hoje a gente conseguiu essa vaga, a final. Um jogo difícil, a gente sabia das dificuldades que iríamos enfrentar, mesmo com a vantagem que a gente teve, que a gente trouxe para essa partida, com a vitória nossa lá em Cururipe. Mas é uma equipe muito aguerrida, uma equipe que compete muito, muitos encaixes, então exige de você muita movimentação. E assim nós fizemos, né? Tivemos um pouco de dificuldade do início, mas depois já tomamos o controle da partida, conseguimos fazer o nosso gol. Uma situação ou outra que estava gerando desequilíbrio para nós no nosso sistema defensivo, com a flutuação do atacante deles, tentando jogar no nosso, nas costas dos nossos volantes. Mas aí conseguimos ajustar no final do primeiro tempo. Segundo tempo, tivemos dificuldades, voltamos morno. Acabou tendo a penalidade, eu ainda não vi se foi ou não foi, mas o árbitro deu, foi pênalti. E aí o jogo pode acabar tendo maior dificuldade. Mas a equipe teve equilíbrio, se manteve concentrado, organizado, tomou o controle do jogo novamente e conseguimos um belo gol do Anselmo. Aumentar a nossa vantagem e depois numa jogada muito bonita também, nós conseguimos nosso terceiro gol. Aí deu mais tranquilidade, ainda mais depois com a expulsão do goleiro, né? Então a equipe está de parabéns, mérito desses atletas que tem cada dia mais se comprometido com aquilo que a gente vem trabalhando, aquilo que a gente vem necessitando, rodada a rodada. E mais uma vez, a única certeza que a gente tem é que a dificuldade ela vai sempre aumentar. E agora é virar a página, Copa do Nordeste, fazer já a convocação agora. O Lima Verde, até brinquei com vocês aqui, o Lima já está em cima ali, porque a gente já viaja amanhã cedo. E essa é a vida do atleta, essa é a vida de quem trabalha no futebol, todos nós somos apaixonados, é desgastante. Mas hoje é celebrar essa classificação e a partir de amanhã pensar no próximo adversário da Copa do Nordeste, que é o Bahia. Ô Luzi, você com pouco tempo para treinar, mas o que a gente tem observado da tua equipe, que você consegue hoje, a tua equipe está finalizando com bolas trabalhadas, né? Até a finalização. Isso com pouco tempo você tem para treinar a tua equipe. Isso aí vem de trabalhos, né? Repetição de trabalho que te leva a esse sincronismo, né? Mesmo com o espaçamento de um jogo para outro. A gente procura levar os atletas em campo, passar essas informações, criar essas movimentações, mas isso a gente já vem fazendo desde a nossa pré-temporada. Então a gente acredita muito nessas dinâmicas, que a gente acredita que é isso que vai gerar desequilíbrio ao sistema defensivo adversário. Infelizmente, a gente não está tendo um tempo maior, até mesmo para recuperar alguns atletas e dar uma carga maior de treinamentos. Mas faz parte do calendário, todas as outras equipes também estão vivenciando isso. Cabe a nós otimizar o tempo que a gente tem de uma partida para outra para que a gente consiga assim qualificar e fazer os ajustes para cada vez estar melhor a nossa equipe. Olha, conversei com um torcedor na arquibancada, falou que o povo está ficando mal acostumado, só vem para saber quanto é que o CRB vai ganhar, complicou, né? Que se dá essa invencibilidade do CRB, é um dos únicos times que está tendo um invicto na temporada 2023. Como esse grupo criou esse laço, esse empenho para continuar invicto? Olha, muito trabalho, já falei isso aí em outras oportunidades aqui também. Mostra o caráter desse grupo, o engajamento, o comprometimento que esses atletas têm. Quem acompanha a gente no dia a dia sabe da intensidade de trabalho, como eles colocam cada dia, de fato, a sua melhor versão em todos os treinamentos. A gente sabe que para você conquistar algo, você tem que se empenhar, tem que se dedicar. Todo mundo entra nas competições para poder ser campeão. Nós vamos enfrentar um adversário dificílimo, que nós encontramos muita dificuldade jogando lá, que é o Asa. Então, quando a gente for focar para essa partida, quando a gente for trabalhar para essa partida, e eu acredito muito do que tem feito a gente conquistar esses resultados expressivos, é justamente a solidariedade, que isso aqui nós pregamos desde quando nós chegamos, que é coragem para jogar, solidariedade e o fome para cada dia estar querendo ser melhor. Então a gente tem conseguido levar para campo, levar para os jogos esse espírito. Então acho que o grande diferencial, o grande craque dessa equipe é justamente essa solidariedade que um tem para com o outro, seja quando tem a bola, quando não tem a bola, então na hora de atacar, na hora de defender. Eu credenciei a isso e acredito muito nisso, que é essa unidade, esse prazer em se sacrificar pelo companheiro que tem nos levado a conquistar esses resultados. Sabendo que tudo isso que nós fizemos só nos trouxe até aqui. A partir daqui nós temos que continuar a melhorar, porque as adversidades vão ser cada vez maiores e cabe a nós desafiar nós mesmos a cada dia para que a gente se torne assim uma equipe cada vez melhor. Lúcio, parabéns pela vitória. Aqui você encontrou uma imprensa exigente, uma torcida exigente. Você acabou de falar da dificuldade que vai ser o Asa. Eu estava lá ontem acompanhando. A torcida do Asa espera esse título há 11 anos. É a 12ª vez que o CRB chega de forma consecutiva à final. Tudo isso aumenta a pressão? Tudo bem, o CRB é um time grande, então a pressão sempre existe. Mas isso aumenta mais ainda a responsabilidade da tua e dos teus atletas. O CRB entrou um pouquinho sonolento no primeiro tempo. Você estava reclamando muito do pessoal ali na beira do gramado. Sim, isso vai servir de alerta para nós. Isso aí vai ser pauta nas próximas abordagens que a gente vai ter em sessões de vídeo, justamente para a gente estar atentando esses detalhes. Foi assim também lá no jogo de ida, né, contra o Coruripe, que nós tomamos um gol com um minuto. E os adversários, eles vão estudar, eles vão ver, tentar encontrar suas fragilidades. E então, isso sirva de alerta. Nós não, no primeiro tempo a gente entrou longe daquilo que é o nosso ideal, depois nós tomamos o controle da partida, no segundo tempo a mesma coisa. Então isso foi falado também para os atletas. Então agora cabe a nós, a identificação já foi, agora é a gente ter essa abordagem, ter essa cobrança para que a gente não dê essa margem para os nossos adversários. E quanto à responsabilidade, à pressão, para ambas as equipes, quando você chega numa final, são as duas equipes que melhor se apresentaram ao longo da competição. Então as dificuldades irão ocorrer tanto para eles quanto para nós. E como eu falei, no momento oportuno, quando a gente for vivenciar essa partida, pode ter certeza que iremos nos preparar na melhor maneira possível para que a gente possa fazer dois grandes jogos e que consigamos assim trazer o nosso objetivo, que é a taça para o CRB. Muito bem, portanto aí o técnico Humberto Lúcio da equipe do Clube de Regatas Brasil. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais do CRB. Muito bem, este foi o nosso Carlos Pereira e agora a gente vai tentar aqui um contato com o nosso José Suareste para falar aí dessas finais aí que vem de Asa e Clube de Regatas Brasil, Campeonato Alagoano de Futebol 2023. O CRB que venceu a equipe do Coruripe em 2 jogos, né? O primeiro 3-2 e esse último por 3-1. Houve também a vitória do Asa sobre a equipe do município por 1-0. No primeiro jogo tinha sido 1-1. E aí, Asa e Clube de Regatas Brasil vão fazer as finais do Campeonato Alagoano. E, evidentemente, o primeiro jogo deve ocorrer lá na cidade de Arapiraca e o segundo jogo aqui. É claro que a federação ainda vai marcar esses jogos entre as equipes do Centro e Centro Esportivo Alagoano, não, entre as equipes do Asa e do Clube de Regatas Brasil. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o Berivaldo Lins e sua filha Bruna, que estão curtindo o som da sua rádio difusora de Alagoas. Está conosco também a pioneira lajense 104.9 lá da cidade de São José da Laje. Nós estamos aqui tentando contato com o nosso José Soareste para falar, para comentar a respeito do que ele espera desta final do Campeonato Alagoano de Futebol. CRB mais uma vez contra a equipe do Asa fazendo a final do Campeonato Alagoano. Tivemos a final no ano passado. O CRB foi campeão jogando lá em Arapiraca pelo placar de 2-1, salvo engano, foi esse o resultado. E agora, Soareste, nós temos de novo Asa e Clube de Regatas Brasil. Um abraço, Soareste. Boa noite, Jorge. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo beleza. Ao vivo. Hoje estaremos durante esse tempo todo, agora de agora em diante, com a Rosinha, né? Com a Rosa Maria, que trabalha aqui, ela vai sempre estar ligando para você. Ah, então tá bem. Jorge, de novo, se repete a decisão do ano passado. Se você me perguntar se foi justo a presença do CRB e do Asa, eu diria que sim. Porque, com exceção do CRB, as demais equipes oscilaram. Alguns com uma decepção total, que é o caso do CSA. Mas eu diria de que o Asa, entre essas oscilações, talvez tenha menos, menos culpa em razão dos adversários também não lhe fazer tanto frente. Por exemplo, o município fez um bom jogo frente ao Asa, nos 2 jogos até. Mas, na verdade, o Asa, pelo investimento, pela condição que ele teve ao longo desse campeonato, eu acho que é justo. Aí nós vamos ter uma repetição no campeonato passado, né? Asa e CRB, CRB e Asa. Claro que pelo histórico, pelo momento atual, eu considero o CRB um favorito. Mas a questão de ser favorito, isso é teórico, porque na prática as coisas se revertem, pode se reverter, porque o Asa já demonstrou que é um time limitado, sim, mas é um time de muita força. Isso foi mostrado no último jogo frente ao município, quando perdeu o jogador e conseguiu ainda se manter com muita disposição, com muita garra. Mas se for tudo normal, eu acho que o CRB tem amplas condições de ser o campeão alagoano, porque foi o time que melhor se apresentou, está invicto no campeonato, aliás, está invicto em toda a temporada. É um time que tem feito boas campanhas, tanto no Alagoano, fez boa campanha no Alagoano, como também na Copa do Nordeste e até mesmo na Copa do Brasil. Então tem todos os fatores positivos para que você possa considerar o CRB como favorito. Mas não podemos também dizer que o futebol se ganha de véspera. Não se ganha. O CRB precisa mostrar de que é capaz. Olha, o detalhe é que no primeiro jogo, né, do último, naquele sábado, primeiro jogo lá em Coruripe, a equipe do Coruripe jogou uma boa partida, mas deixou escapar a vitória, né? Pelo menos até um empate, quando terminou tomando o terceiro gol. E aqui a equipe até estava jogando bem contra a equipe do Galo, e aí chegou o empate, né, com gol de pênalti. E aí, de repente, toma aquele gol, um golaço lá do atacante do Clube de Regatas Brasil, do Anselmo Ramon. E aí a equipe desandou um pouco e aí veio o terceiro e acabou com a festa, com a tentativa de virada da equipe do Coruripe. O Coruripe que veio da segunda divisão do ano passado e fez uma grande participação esse ano, meu caro Soresto. Ô Jorge, as duas partidas, tanto o Asa, né, contra o Murici, né, e o Coruripe, que também fez frente ao CRB, foram duas partidas equilibradas. No sábado, o Asa também ganhou por detalhe. Já no jogo em Murici, o Murici poderia ter arrancado ali uma vitória. Então, foi um jogo parelho que foi resolvido na base dos detalhes. Com o CRB, a mesma coisa. Vocês fez bem referência no primeiro jogo. O Coruripe fez uma grande apresentação, poderia ter saído com resultado diferente, e ontem vendeu caro a derrota. A expulsão, né? O Asa, quando estava 2-1 para o CRB, aliás, o Coruripe, quando estava 2-1 para o CRB, ele teve uma chance real de empatar. E se ali o Coruripe consegue igualar o marcador, certamente ele ia para cima do CRB. Então, foram dois jogos muito equilibrados. Agora, esse de Asa e CRB, a gente sabe que a tradição, a história, é um clássico. Há uma rivalidade. Temos que considerar que são duas equipes que, de fato, foram as melhores. Agora, para você colocar numa disputa de igualdade hoje, eu tenho que considerar que o CRB está em condições bem melhores. Agora, você precisa provar isso no campo, porque você pode fazer uma grande campanha e, quando chegar nessa reta final, não ter o mesmo desempenho. É por isso que o futebol a gente corre muito atrás e sempre existem emoções, às vezes. As surpresas que, claro, dá o título a uma equipe que às vezes você, mas não mereceu. Mas o futebol são detalhes, o futebol você joga exatamente por aquele momento. Mas eu acho que deveremos ter uma grande disputa final. O Asa tem a sua história, tem a sua tradição. Eu ouvi até alguns jogadores do Asa, após o jogo, né, contra o Murici, ele dizendo que estão com o CRB atravessado. Se é assim, você sabe que esses jogadores irão se desdobrarem para fazer com que o CRB sinta a pressão do Asa. Mas certamente teremos aí dois grandes jogos, viu, Jorge? Vamos repetir o ano passado, né? Tá certo, então, Soresta. Então, Soresta, a gente vai voltar a manter esse papo até com um tempo maior amanhã e já falando, inclusive, da Copa do Nordeste e dessa maluquice, né? Que o CSA joga na quarta e joga na quinta. Na quarta pela Copa do Nordeste, na quinta pela Copa Alagoas. A gente volta a falar sobre tudo isso amanhã, Soresta. Combinado? Combinado, Jorge. Um grande abraço para você. Grande abraço para José Soareste, nosso comentarista nota 100 da Seleção do Povo. Vamos trazer agora as notícias da Federação com o Guilherminho Braga. Muito bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas daqui da Resenha do Povo, a mais tradicional resenha do Rádio Esportivo das Alagoas, iniciando a semana, iniciando a noite, né? Com o noticiário aqui da Federação Alagoana de Futebol. Lembrando que o final de semana foi de semifinal do Campeonato Alagoano 2023. No sábado, nós tivemos a vitória do Asa por 1-0 sobre o Murici. E ontem, o CRB fez 3-1 contra o Coruripe. Portanto, eles estão classificados para disputarem a final do Campeonato Alagoano 2023. Repetindo assim, a mesma final do ano passado. Só que esse ano com inversão, já que o CRB foi melhor em tudo e leva a vantagem de fazer o seu jogo final contra o Asa aqui no estádio Rei Pelé. E a logística da federação traçada para esse último final de semana pela Casa do Futebol foi tida como positiva, pelo menos para a Federação Alagoana de Futebol. Muito embora aí o Murici tenha reclamado bastante do árbitro Rafael Carlos Salgueiro no seu jogo contra o Asa no sábado, mas no tocante ao VAR não houve polêmica e a logística deverá ser mantida para o jogo de ida e jogo de volta, visando a final do Campeonato Alagoano. Até mesmo um bate-papo com o CRB e Asa, a federação tem em mente em fazer. Já que deu muito positivo esse bate-papo quando das quartas de final, no caso, né? Melhor dizendo, quando da semifinal, quando eles reuniram os quatro clubes, e agora, já que nós só temos dois clubes na final, A federação tem em mente marcar esse encontro com o CRB e Asa e definir. Falta é falta, é pênalti, arbitragem local, arbitragem vamos pedir de fora, o VAR será mantido. É muito importante que isso aconteça. Lembrando que Asa e CRB, o jogo de ida pela final do Campeonato Alagoano, deverá acontecer no dia 1º de abril, dia da mentira, mas é verdade, viu? Ou no domingo 2 de abril. E o jogo da volta deverá acontecer aí entre o dia 8 ou dia 9 de abril. Conforme eu já tinha dito, eles vão se reunir com a TV vai passar uma data e eles vão se preparar para esses jogos da final do Alagoano. Agora vamos mudar o chip e falar de Copa Alagoas 2023 e os confrontos da quarta de final desta Copa Alagoas 2023 já estão definidos. Na próxima quarta-feira, 22 de março às 15 horas, lá em União dos Palmares, lá no estádio Orlandão, o Zumbi e o Cruzeiro de Arapiraca. Na quarta-feira ainda, 22 de março às 19 horas, lá no Juca Sampaio em Palmeira dos Índios, o CSE irá enfrentar ao Murici. No dia seguinte, quinta-feira, 23 de março, às 19 horas, lá no Coraci da Mata Fonseca, Asa e Céu. E ainda na quinta-feira, 22 de março, às 19 horas e 30 minutos, lá no Gerson Amaral, Coruripe e CSA. Tá aí, portanto, Zumbi e Cruzeiro, CSA e Murici, Asa e Céu, Coruripe e CSA. E o sistema de disputa será em jogo único, vantagem só a do mando de campo, e em caso de empate, a classificação será disputada nos pênaltis. E quem avançar do confronto entre Zumbi e Cruzeiro irá pegar o ganhador do confronto entre CSE e Murici, que jogam na quarta-feira. Na outra chave, quem passar de Asa e Céu encara aí Coruripe ou o CSA, que jogam na quinta-feira. O clube com melhor campanha somadas até as fases será o mandante da semifinal. Os jogos das quartas de final da Copa Alagoas 2023 deverão ser realizados no dia 22 ou 23 de março e a semifinal deverá acontecer entre o dia 25 e 26 de março, ainda a ser confirmado pela Federação Alagoana de Futebol. E vamos trocar o chip desta feita para a Copa do Nordeste. Lembrando que na próxima quarta-feira, 22 de março, a última rodada da primeira fase do Nordestão 2023. Aqui no Rei Pelé, CSA Esporte Clube do Recife, arbitragem baiana de Bruno Pereira Vasconcelos, o árbitro assistente 1, L. Carlos Franco de Oliveira, o árbitro assistente 2, Ledes José Coutinho Neto, o quarto árbitro, Viomar Santana de Oliveira, e o na lista de campo, o local, José Elias dos Santos Filhos. Já em Salvador, o Bahia e o CRB. Também na quarta-feira, 22 de março, às 21 horas e 30 minutos, arbitragem cearense. O árbitro central, Luiz César de Oliveira Magalhães, o assistente 1, Renan Aguiar da Costa, o árbitro assistente 2, Anderson da Silva Rodrigues, o quarto árbitro, o local, lá da Baiana, Josué Reis de Jesus Júnior, e o analista de campo, o Ademilton Piedade Carige. Os jogos de oitavas da Copa do Nordeste, jogo único na casa do melhor classificado, já deverá acontecer no próximo sábado 25 ou no domingo 26 de março. A Confederação Brasileira de Futebol, ao certo, irá informar a Federação Alagoana de Futebol e a gente repassa para você, minha querida amiga ouvinte, meu querido amigo ouvinte aqui da Seleção do Povo. Com apoio técnico de Odion Lon Costa, da Federação Alagoana de Futebol, falou o repórter Guilherminho Braga. Eu volto já com as últimas da Casa do Futebol de Alagoas, Federação Alagoana de Futebol. Muito bem, meu caro Guilherme Braga, agora vamos às últimas do futebol de Alagoas, começando com Costa Cabral. Bom, nós já estamos de volta aqui com as últimas notícias do Centro Esportivo Alagoano aqui no programa, lembrando que o CSA joga quarta-feira contra o Esporte Clube do Recife no estádio Rei Pelé, última partida do CSA e dos clubes todos, né? Pela Copa do Nordeste. O CSA precisa encerrar a temporada com um grande resultado. O Esporte disse que vem para cá também lotado com todos os seus titulares. O Centro Esportivo Alagoano, agora no momento, vai deixar terminar aí, até porque tem jogador aí terminando o contrato, né? Para terminar aí essas duas competições, para então começar a série de providências. Tem jogador também encerrando o contrato, disse que não quer ficar, essa coisa toda. Agora, o CSA está realmente definindo duas contratações. Aliás, eu diria que uma já está certa, que é do goleiro Bruno Ferreira, lá do Caxias, né? Que, segundo informações, o presidente Rafael Teodoro já teria fechado essa contratação. E a outra de um mês que que deve vir no futebol de São Paulo, o CSA estaria procurando. Vamos aguardar, né? O desenrolar dos acontecimentos. A gente volta com mais notícias do CSA na nossa programação normal de esportes. Boa noite, Jorge. Boa noite, Cabral. Agora as últimas do CRB com Carlos Pereira. Muito bem, de volta assim com muito mais do Clube de Regatas Brasil. Toda a programação de viagem definida aí por parte do supervisor Marcos Zunavi para esse jogo contra a equipe do Bahia, é campeonato do Nordeste, mais do Clube de Regatas Brasil amanhã, dentro de Esportes em Destaque. Boa noite. Boa noite, Pereira. Agora está chegando as últimas da Federação Alagoana de Futebol com Guilherminho Braga. E você, minha amiga torcedora, meu amigo torcedor, lembrando que na próxima quarta-feira, 22 de março, nós teremos a última rodada pela primeira fase da Copa do Nordeste 2023. Aqui no Rei Pelé, às 21h30, CSA Esporte Clube do Recife, o árbitro, o baiano Bruno Pereira Vasconcelos. O assistente 1, L. Carlos Franco de Oliveira. O assistente 2, Ledes José Coutinho Neto. E em Salvador, na Bahia, na Fonte Nova, Bahia e CRB, arbitragem cearense. O árbitro central, Luiz César de Oliveira Magalhães. O assistente 1, Renan Aguiar da Costa. E o assistente 2, Anderson da Silva Rodrigues. Eu volto com mais da Federação Alagoana de Futebol amanhã em Esportes em Destaques. Ok, meu caro Guilherminho Braga, que chegou aí, portanto, com as últimas informações da Federação Alagoana de Futebol. A gente lembra para você que mais esportes você vai ter amanhã, ao meio-dia, com Esportes em Destaque, na apresentação do Carlos Madeiro, comentarista de lei. Está chegando aí a Voz do Brasil, você vai ficar sabendo de tudo das informações pelo Brasil com a agência nacional através da Voz do Brasil, e depois da Voz do Brasil, você vai ter aqui a sua programação normal da sua rádio difusora de Alagoas. Lembrando que quarta-feira tem futebol e você vai curtir tudo aqui no som da sua difusora de Alagoas. Obrigado aqui a Rosa Maria, que esteve na mesa computadorizada da sua difusora de Alagoas. Um forte abraço. Jorge, fique na difusora. Vem aí a Voz do Brasil. Você ouviu pela difusora a Resenha do Povo, com a sua Seleção do Povo. O aniversário da Carajás continua repleto de ofertas imperdíveis. Tudo para construir, reformar ou decorar a sua casa com preços incríveis de presente para você. E aproveite também toda a linha de smartphones com até 30% de desconto. É o aniversário da Carajás. Comemore você também em todas as lojas, no site, no app ou no WhatsApp 11 4003 2020. Somos Carajás, somos Nordeste. Cidades pequenas do interior sabem o que é. ausência de um médico. Por isso, o Magnético voltou. E voltou ainda mais forte. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Começam pagamentos do novo Bolsa Família. São 14 bilhões de reais a mais circulando na economia. Recorde de investimento na história dos programas de transferência de renda do governo federal. São mais de 21 milhões de famílias atendidas com no mínimo R$ 600. Além disso, serão destinados R$ 150 a mais por criança de até 6 anos. Reforço no efetivo de policiais, de viaturas e armamento. Anunciado mais R$ 100 milhões para o combate a ataques criminosos no Rio Grande do Norte. Luana Karen. Desde a semana passada, 700 integrantes de forças federais estão no Rio Grande do Norte. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Consultar um médico, realizar exames de rotina ou começar o tratamento de alguma doença. Para levar mais saúde a moradores de municípios do interior, comunidades tradicionais, regiões mais remotas.